bate forte em meu peito. Fraco só sabe chorar de amor. Frágil, inocente, batendo cansado. Meu coração carente de amor reclama meu desejo de mulher. Ai, aguenta coração, não me deixe correr perigo. Desse amor bandido, meu coração mais parece criança. Apaixonado, perdido de amor, sonha na vida de estar a seu lado, numa casinha que é só de nós dois. Meu coração amor, reclama meu desejo de mulher.